Aquisição pau. Oi. Ei, cola aí, vou te contar desde o começo. Cê sabe que toda caminhada tem seu preço. É esforçar, trabalhar, não parar. Se você entrar no rap, tem que seu sangue doar. Sou parte dessa luta decretada pela fome. Então a nossa parte não é só no microfone. Aquisição, formação 2001. Compromisso, objetivo, representa-se como Anápolis, interior de Goiás. Caminhada dificulta por não ser das capitais. A letra é assim, no ensaio nós define. O treino é essencial pra pegada ficar firme. Faz um som aqui, grava na fita cassete. A base no CD, o microfone vira rap. No início o compromisso não parecia tão sério. Poesia marginal nunca mais saiu do meu cérebro. Começamos a ler, se informar pra escrever. Pra ter fundamento tudo que nós for dizer. Filho de Jeová, disciplinado pela rua. Por favor, obrigado, faz parte da minha cultura. Nós é o que nós é, verdadeiro e é sem treta. Sangue do sertão, pele rachada com a poeira. Em cada ideologia, um pensamento, uma missão. Na canção, aquisição, Goiás, nação, irmão. Refere-se ao Centro-Oeste, moleque 2007. Prossegue na caminhada do rap, AFAL. No compromisso de verdade, a falsidade não age. 11 anos de cultura de luta na comunidade. Labutar por uma causa coletiva é justiça. Perdão entre os irmãos, só assim verá saída. Alternativa divina pra vida ter conquista. América Latina na trilha, partilha de ideologias sadias. Firma como nativa. Como nativa.